Muito bom dia, Luciano Nascimento e ouvinte ligado em Primeiras Esportivas deste sábado, dia 27 de junho de 2009. O técnico Givanildo Oliveira comandou ontem à tarde o último treino antes da partida de hoje contra a equipe do Misto, válida pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os jogadores do América treinaram no Estádio Geraldão, local da partida que está marcada para as 17 horas, horário local, e às 18 horas, horário de Brasília. O América vem embalado com uma ótima campanha até agora. Venceu o Gama e o Guaratinguetá por 2-0 e empatou fora de casa com o vice-líder do Grupo C, o Ituiutaba, por 0-0, tendo um aproveitamento de 77,8% na competição. Lembrando, Luciano, que o técnico Givanildo Oliveira não poderá contar com o volante Dudu, que sofreu um estiramento grau 1 para 2 na panturrilha da perna esquerda, e com o atacante Edgar, que sofreu lesão na cartilagem do tornozelo direito e terá que se submeter a uma cirurgia. O atacante deverá ficar de 6 a 8 meses afastado dos gramados. Outra baixa na equipe americana foi de Zé Eduardo, que pegou uma gripe forte e não viajou com a equipe americana para o Mato Grosso. Mas o torcedor americano deve estar se perguntando, essa gripe do Zé Eduardo é a gripe suína? Não é não, viu, Luciano, é só uma gripe forte mesmo. Então o torcedor americano pode ficar despreocupado. E a equipe provável que entrará em campo contra o Misto é Flávio, Danilo, Wellington Paulo, Micão e Preto, Rodrigo, Leandro, Moisés e Irênio, Euler e Luciano. Hoje, a equipe júnior do América enfrentará o Cruzeiro pela final da Copa Integração, daqui a pouquinho, às 15 horas, no campo do Fremisa, em Santa Luzia. Na primeira fase, as duas equipes se enfrentaram e não passaram de um empate por 0-0. Por enquanto, é o que temos de América. Em Primeiras Esportivas, repórter Henrique Silva. Um abraço e um ótimo sábado.